agora sim eu já tô bem melhor. E tudo vem como se hoje fosse o dia. O mundo sendo, crescendo, escancarando a luz da minha alegria. Agradecendo, fazendo o que era fraco, forte, o que era forte, forte mais ainda. Eu posso ver no florescer do meu cantar algo me confirmar que tudo bem. E mesmo quem só escutar talvez também queira cantar. Agora sim eu já tô bem, bem melhor. Agora sim eu já tô bem melhor. Agora sim já tô bem melhor. E tudo vem como se hoje fosse o dia. O mundo sendo, crescendo, escancarando a luz da minha alegria. Agradecendo, fazendo o que era fraco, forte, o que era forte, forte mais ainda. Forte, o que era forte, forte mais ainda.